andresedesmoral.com.br. El seductor de la espada. Y fuá. Argentina, eu só fecho com a Colômbia. Se tu quer dançar lambada, vem comigo nessa onda. Se tu gosta da Argentina, eu só fecho com a Colômbia. Se tu quer dançar lambada, vem comigo nessa onda. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. Nossa maneira de ser, uma vibe social. Manuzinha vai casar, ei, eu. Como eu sou amigo do corno, vou chegar mais cedo no salão, porque hoje é sexta-feira. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. Voar, o francês da lambada.